também vem na sequência de incêndios de 2017, do qual a ANCOSE está fazendo um excelente trabalho, na minha modesta opinião, na recria. A ANCOSE já tem outra vez repleto o seu centro de recria, com 250 borregas, para juntar àquelas 400 que já foram doados. Quero com isto dizer que, com a ajuda da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, com a ajuda do Pingo Doce, do Grupo João Martins, com a ajuda da Força Natureza, com a ajuda da Ordem dos Médicos Coronários, com a ajuda dos Serranos de Uerc e com o Governo, vamos repor a totalidade dos animais perdidos nos incêndios de 2017. Vamos repor aqueles que efetivamente eram raça bordaleira Serra da Estrela.